Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Mais uma emissão aqui no nosso canal Onda Antena Web. E hoje temos grandes momentos para vocês que estão desse lado, sintonizados no canal 1. Vamos, por exemplo, ficar com, primeiro que tudo, com a voz de Amália Rodrigues, este mítico cabeça de vento. É uma das músicas que a Antena Web digitalizou e que felizmente ainda se mantém connosco. A música faz parte do álbum Amália Canção, de 1962, e faz parte, então, uma cassete gravada pela Amália Rodrigues, do modelo Philips. E digo isto assim porque na altura não havia uniformização. Como sabem, na altura as cassetes eram um bocado como se era o que fosse, não é? A Philips é que, digamos assim, modernizou ou uniformizou esse sistema, mas pouco importa para este caso. De todas formas, é apenas um contexto histórico. Amália Rodrigues traz-nos Cabeça de Vento. Logo depois, Noite Fado, Noite Vida. A voz é de Aida Arménia. Recordamos depois alguém que viveu na Ribeira do Porto e salvou muita gente do Rio Douro. Estou-me a referir ao Duque da Ribeira, aqui cantado pelo Manuel Barbosa. Fique bem ouvindo, boa tarde na companhia do Canal 1. Caprichos que ele tem, faço mesmo ao meu amor quando aparece zangado para acalmar-lhe o furor. Num beijo canto-lhe o fado, me vejo todo o bem que ele me quer. Precisas de aprender a ser mulher. Tu também és rapariga, tu também és cantadeira. Vale mais uma cantiga cantada à tua maneira que andarem os dois a uma nesse quebrar de cabeça. Que lindo enxoval de espuma ele traz quando regressa à noite. É de prata o seu lençol, de dia veste um pijama de sol, violento mas fiel, sempre a rojar-se a teus pés. Meu amor é como ele, tem más e boas marés. Minha cabeça de dentro, deixa-o lá ser ciumento. Está a ouvir? Diga lá ao Senhor Fado. Noite, noite fado, noite das horas perdidas, és redenção e pecado, és vida de muitas vidas. É na noite que me perco, nos encontro sem fim, e é da noite que me acerto. Da noite que me acerco para estar mais perto de mim. Noite fado, noite vida, sorte e má sorte de alguém. Quanta mentira escondida nas vidas que a noite tem. Sou a noite e a noite entendo, só ela me dá guarida. Nos meus dias vou morrer

ou se quiser também para o nosso e-mail geral.radiointerweb@gmail.com. Também a nossa página e o nosso Skype são vias alternativas, mas para já fique com estes contactos: 910106983 é o número de telemóvel da rádio, atenção que só recebemos chamadas. E por fim então o nosso e-mail, que é este: geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos partir para mais uma sequência musical, depois do Duque da Ribeira, do grande Manuel Barbosa, este fadista portuense. Luz Sá da Bandeira, com A Luz de Lisboa. João Ferreira Rosa, com Fado dos Saltimbancos. E o Chico do Cachené, de Fernando Farinha. Eu volto daqui a instantes. Até já. Depois de jantar também